por medo de avião, que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Um gole de conhaque, um toque em teu cetim, que coisa adolescente, James Dean. Foi emoção comum, daquela que arrepia a pele, leva as mãos a pouco indiferentes a correr pelas sedas, pelos cílios, pelos belos, pelos virgens de lâminas e pentes. Brilham teus grandes lábios e teus dentes. Brilham teus grandes lábios e teus dentes. Foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Não fico mais nervoso e você já não grita, e a aeromoça sexy fica mais bonita. Não foi a força bruta da beleza, nem o vigor cruel da mocidade, e sim dois animais em paz com a natureza, e sim dois corpos, objetos sensuais contra a lei da gravidade. Nós nem pensamos na felicidade. Nós nem pensamos na felicidade. Foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Agora ficou fácil, todo mundo entende. Aquele toque bito. I wanna hold your hand. Foi por medo de avião. I wanna hold your hand. Foi por medo de avião. Adolescente, James Dean.